pressiona a galera. Quero ouvir a galera cantar essa comigo. Eu parei de viver, não vivo sem você. Quero ver. Agora é só parar pra pensar e se preparar para amar. A vida é assim. Fica comigo, só você.